Oi, Salvador, bom dia, o Rio 9649, full ILS. Rio 96, continua. Tráfego avistado, ajuste no 08. Continua a aproximação, chame quando avistando o trem baixo travado, Rio 9649. Está avistando baixo travado, 9649. Rio 9649, pouso autorizado, pista do 0, vento 120 graus com 07 nós. Gente, Rio 9649. Salvo Salvador, muito bom dia. Como é que chamou o Salvo Salvador? Salve Avianca, Alfa Vitor Romeu, muito bom dia. Solicito autorização de reboque, pátio 3 para o pátio principal, ticket número 5. Muito bem, confirme Alfa Vitor Romeu no pátio 3, que é autorização de reboque para o portão 5, pátio principal, é isso? Positivo, Salvo. Gente, aguarde mais aproximadamente 3 minutos para a sinalização. Alfa Vitor Romeu. Vamos ver, aguardado. Solo 49, no solo 39, libera a pista próxima interseção direita, chame solo em 121.9. Librano 219, Rio 9649. 9649, autorizado Alfa. Alfa Kilo Pátio 3, atenda o sinalizador naquele pátio 9649. Alfa Vitor Romeu na escuta? Romeu na escuta. Romeu ingressando agora no pátio 3, tem um Boeing 727 da Rio. Após o mesmo parquear, o senhor tem autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Vitor Romeu. Romeu, ciente, no marido. Chama 6251, chama Centro Recife, 125, decimal 1. Pushback acionamento, tá 3171. 3171, aprovado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Salvo Avianca, Alfa Vitor Romeu, solicitando autorização para ingressar no pátio principal, técnico, Singer, número 5. Negativo, Alfa Victor Romeu, mantém a posição no parte 3. Romeu, mantendo posição, parte 3. Horas com fins, por gentileza, qual PB? 223. 223, copiado. O TAM 3171, táxi aprovado, parte principal, Índia, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 8, ponto de espera quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95, TAM 3171. Ajustado bem 18, parte principal, Índia, no ponto de espera, chame Torre 2, decimal 95, obrigado, você. Vitor Romeu, autorizado em ingresso, parte principal, portão 5, chame ao término. Romeu, ciente. Salvador, 3171, autônoma, cara. 3171, autorizado a linhagem de decolar, pistão 0, vento 130, grau 612 de nós. Autorizado a linhagem de decolar, dá 190, 3171. Alfa, Avianca, Alfa, Vitor Romeu, comunicando termos de reboque, bom dia. Obrigado, Vitor Romeu, obrigado, bom dia. Zona 71, decolador 54, chame agora o controle em Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 3171. Level 300 via dial departure. Via dial departure and climb point level 300 turn 31721. Turn 3171, request heading dial intersection or lead up. To lay the position. Roger. Nissan 3171, request to heading Watchman. Same radio intersection, 3171. Roger, Nissan 3171, maintain lead intersection. Controle Salvador, bom dia, 2775 da Azul com a Charlie. Charlie, Azul. Controle Salvador, bom dia, 2775 da Azul. Azul 2775, acionei a identificação. Contato radar 57 milhas, sudoeste do oeste Salvador, voa na proa de mar para a chegada a mar e reporta unidade descida. Voa no mar e ideal descida, 2775. Azul 2775, dispara o nível de voo 050. 050, 2775. Santos 171, fly direct, Ognaz position. Organized position, 3171, thank you. Salvador, muito bom dia, Gondor 961. Gondor 961, informação em curso é a Charlie. Para o Galeão, tenho aprovado o livro de voo 360. O senhor está pronto, cobre? Pronto, prossiga. Voo 961, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via para November 857 até Moussu. Nível de voo 360, pista em 210, primeira curva à direita. Saída da El, após da El, voa posição Leda, após Leda, voa direto posição Irumi. Controle 120.8, transponder 5573, voo no 961. Ok, autorizado 360 para o Galeão, decolada no zero, curva direita na Dael, Leda, direto Irumi, para November 857 até Moussu. 1208 é o controle, 5573 é o transponder do 961. Correto, Golo 961, portão 09, chame pronto para o pushback acionamento. Câmara. Country 171, contact Recife Center 125.1. 1251, Country 171. Good morning. 2775, desça para 2 do PES, o ajuste 018, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 1018, azul 2775. Localizador visual 2775 da Azul. 2775, completa com a torre 118 decimal 95. 1895, graças. Em Salvador, bom dia 2775 no localizador. 2775, tráfego avistado ajuste no 018. Por gentileza, confirme. Trem abaixo está avistando? Avistando, ainda em cima, o trem reportará com o cheque de trem. Copiado 2775, pouso autorizado, pista 10, vento de 120 graus com meia dúzia de nós. Lembre pouso azul 2775. Estacionamento Gol 1961, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi. Baixou e travou e passou no externo azul 2775. Obrigado, senhor. controle Salvador, muito bom dia, você é 6225, quente, informação Charlie. 6225, para 4 meu pé, com ajuste 08, via chegada bosta. É, pode confirmar, sua transmissão está com clareza de 2 para 1. 6225, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018, via chegada bom. Ah, via mantido, agora 5 para 100. Descida 4 mil pés, chegada bom. Ajuste em 1018, chané 6225. Cinco no solo zono 7, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo em 121 decimal 9. Lembrando na próxima direita, 219, grátis. Bom dia, 2775, mas sua escuta, Livrando. 2775, aprovado, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sino, lesugou naquele pátio, 2775. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2775. Alfa, Zona 961, para o saque, a bordo, 137, 3 horas e 50 minutos, Campinas. Sete a 3h50, Campinas copiado. Volo 961, no táxi aprovado, parte principal e índia até o ponto de espera da pistola 0, ajuste no 0 no 8. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, volo 961, tem um bom voo. Índia no 08, 1895, 961. Magno. O 961 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter, 961 está 1 no zero. Bruno 961 autorizado a alinhar e decolar pista 1 no zero. Vento 120 graus, 07 nós. Livre alinhar e decolar 961, cabeceira 10. Decolador 23, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Bom, 1865, desça via para 4 mil pés, o ajuste 018, chegada bom. De Salvador, muito bom dia, Golo 961, no decolando Adael. Bom, 1961, contato radar, suba para o 360 via série Adael. 360 via Adael, pode voar, Irume ainda presente? Irume somente com centro Recife, Golo 961. Tá, Leda então? Seu perfil. Pode ser perfil. 285 desse para 2, mil pés, ou seja, não entendi, o 2 mil pés, pode repetir por 6225? Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Afirmativo, descida 2 mil pés, autorizado final do ILS, reporte estabilizado, 6225. Voo 1759, desça para o nível 050, via chegada Golf. 050, via chegada Golf, voo 1759. Uno 961, chama Centro Recife, 125, décima 1. 251, 961, bom dia. Salvador, bom dia, Stan, 3153, para a cópia Galeão, ciente do ativo. Stan 3153, autorizado para Sierra Bravo, para Golf Lima, via para November 857 até Mão Sul, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, controle 120.8, Transponder 5006, TAM 3153. Autorizado Galeão 360, Amber November 857, até Moussou. Escola da 10, curva direita após Dael, Leda e Irumi. 1208, controle 5006, Transponder TAM 3153. Seja muito Alfa Redstone 3153, chame pronto para o pushback, saneamento. Demora. Senhor, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós, o chame 225. Afirmativo, trem ainda em cima. Vai informar quando embaixo, 13006, autorizado o pouso 6225. Ok, o Jornal 225 passou externo, bastante travado agora. Change. Um 1865, desça para 2 no PES, autorizado sinal, e INS, reporta estabilizado. Será estabilizado, boa noite mesmo. Paulo Salvador, azul 4040, informação Charlie. Informação em curso Delta, aguarde um minuto 4, confiança, prepare a água, Alefa. Vai checar Delta, aguardando Alefa Azul 4.